Ensino Básico em Revista. Um programa, como já vocês sabem, um programa dedicado à educação básica, um espaço onde os professores podem se manifestar, os alunos. Via de regra, os alunos vêm aqui, apresentam seus poemas, as suas músicas, né? Um espaço para que o aluno tenha, ele possa se projetar de alguma forma, né? Como é que é a palavra certa? Que a gente diz protagonismo juvenil. Esse espaço é justamente para isso. E também para os professores, né? Que possam falar sobre os seus projetos, como esse aqui da rádio, um projeto nosso também. Né? De todas as escolas, né, Toninho? A gente abre para todas as escolas. A gente abre para todos, né? E nós trazemos aqui também, frequentemente, profissionais de áreas diversas. Nós já trouxemos juízes, advogados, enfim. E hoje nós temos a felicidade de trazer um escritor, né? Um escritor e educador, o Adilson Marques, que também é professor, né? Sua formação inicial é em geografia, né? Mas fez doutorado em antropologia do imaginário e também em educação, né? É isso, Adilson? Pela USP. E é docente da Universidade Aberta da Terceira Idade, a UAT, aqui em São Carlos. Foi coordenador também de comunicação do Conselho Municipal do Idoso e é membro da Comissão de Ética do referido Conselho. E como escritor também, ele tem alguns escritos sobre gerontagogia, né, em revistas, livros e sites, né, sempre falando. E ele trabalha muito, né, trabalha com o público seu, é o público de terceira idade, né? Então, Adilson, como é que você percebeu essa sua capacidade de escritor? Como é que isso apareceu em você? Como é que um aluno, vamos supor, pode perceber que ele tem a capacidade de escrever? Bem, em primeiro lugar, boa tarde, Toninho, boa tarde, Guadalupe, boa tarde aos ouvintes. Desde pequeno, eu tenho uma certa vocação, né, para não só escrita, né, mas qualquer atividade sem mais introspectiva. Então, gostar de cinema, gostar de leitura, gostar de escrever, enfim, atividades assim mais introspectivas. E quando eu tinha 20 anos de idade, eu escrevi meu primeiro livro, que ficou engavetado. Só fui transformá-lo em livro o ano passado, depois de 20 anos. E eu comecei a escrever assim, para valer, em 2003. Foi em 2003 que eu comecei a escrever e foi assim uma... estoura a panela de pressão, que abre, né, e sai tudo de uma vez. Eu escrevi 32 livros em 10 anos. Então foi assim uma coisa meio, talvez, sobrenatural. Ele ganhou de Xalita, né, Toninho? Ganhou de Xalita. Então assim, é algo que não tem como explicar, né? É uma pulsão interior. E aí a gente vai escrevendo. Agora, eu comecei a escrever, foi um fato até curioso, que também tem a ver com as minhas pesquisas, uma das áreas, né, que eu pesquiso, que é a questão da espiritualidade. Então, eu não estou ligado a nenhuma religião específica, mas eu estudo o fenômeno religioso como um todo. Eu estava num trabalho mediúnico de Umbanda, e o médium estava, vamos dizer assim, manifestando eles chamam de caboclo na linguagem da Umbanda, né, que seria, vamos dizer, suposto índio, né? E esse índio falou o seguinte, que era para começar a escrever. Eu falei, tá, legal, mas sobre o quê? Pronto. Fica tranquilo que vai vir os temas. E o primeiro livro que eu escrevi também tem a ver com esse aspecto. Eu também acompanho um trabalho mediúnico, se manifestou num médium, um ser, né, que se dizia médico, o nome do Dr. Felipe. E ele me convidou para assistir um trabalho mediúnico que o médium realizava, que na linguagem kardecista chama de doutrinação. Ou seja, assim, supostamente, né, seres incorpóreos se manifestam no médium precisando de auxílio, de ajuda. E os médiums então fazem esse socorro. E durante um ano e meio eu acompanhei esse trabalho. Foi paralelamente ao meu doutorado. Então eu fazia meu doutorado sobre terceira idade e ao mesmo tempo essa pesquisa independente sobre esse trabalho que o médium desenvolvia. depois de um ano e meio, eu coletei material e eu fui sentar para escrever o livro. E eu conversei com esse Dr. Felipe de novo, né? Falei, olha, eu estou com material reunido, quero escrever o livro, gostei do material. Eu perguntei, mas eu posso escrever do meu jeito, eu tenho que escrever, vamos dizer assim, fazendo apologia à doutrina espírita. E ele falou o seguinte, falou, não, você é filósofo, você não é espírita. Então, você vai escrever do teu jeito, como filósofo. Aí isso me deu tranquilidade. E eu escrevi um livro, né, que eu lancei em 2003, que chama Educação Após a Morte, Princípio de Animagogia com Seres Incorpóreos, onde eu apresento e interpreto esse fenômeno que é comum, né, nos trabalhos espíritas. E foi engraçado, assim, curioso, que um amigo meu, né, falou assim, olha, teu livro deve ser best-seller no plano espiritual, porque Educação Após a Morte, aqui ninguém lê, mas do outro lado todo mundo está lendo. Adilson, olhando aqui os seus livros, um deles, que me parece que é da linha infanto-juvenil, é A Rede da Esperança, me chamou a atenção pelo fato da ilustração, né? A minha área de formação é justamente a área artística, o quanto a relação da imagem tem a ver com o texto. Então, lendo, eu percebi que a história é contada, né, a narrativa de um pequeno menino, né, que acaba depois vindo para São Paulo, com 5 anos, e ele começa a fazer essa narrativa falando da família, do ambiente que ele vivia. O quanto dessa escrita, dessa história, tem a ver com a sua história pessoal? Certo. Então, esse livro foi o primeiro que eu escrevi. Eu tinha, na época, 20 e poucos anos, 22, 23 anos. Então, assim, ele tem a ver com o contexto que eu trabalhava na época. Então, eu estava terminando minha graduação em geografia e eu fazia estágio no Parque do Carmo, que é um parque municipal lá em São Paulo, com educação ambiental. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava numa ONG chamada Abaçaí Cultura e Arte. Nessa ONG, eu trabalhava com história oral. Então, eu cortava depoimentos de pessoas sobre cultura popular, alimentação, brincadeira, jogos. E eu resolvi juntar as duas coisas. Então, alguns personagens, eles existem no Parque do Carmo. Então, lá naquela região, houve muitos imigrantes japoneses que cultivam pêssego, trouxeram cerejeiras para o Brasil. Então, na verdade, o contexto da história, ele se passa no Parque do Carmo. Só que eu falo que é uma cidade do interior do estado. Mas a gente lê com atenção, vai ver que é a história do Parque do Carmo. Então, eu peguei esse contexto, né, que eu vivia naquela época, e resolvi fazer uma história nesse contexto. Então, esse menino, o Moacir, foi o nome que eu intuí, a família dele vem do Mato Grosso, e chegando no interior de São Paulo, ele acaba se envolvendo num movimento ecológico, meio que por acaso, né, ele é levado, quando é o destino, acaba o conduzindo. E depois tem uma transformação, que eu não vou contar, que é o segredo para as pessoas ficarem curiosas. Os ouvintes, boa tarde, eu nem cumprimentei os nossos ouvintes. Aí fica a dica aí para vocês adquirirem o livro do Adilson Marques, e entre vários que ele tem, né? E dar uma lida, né, nessa história que ele começou a narrar para nós. Um outro dado, agora que eu lembrei. Na época, minha irmã tinha acho que 2 para 3 anos de idade. E eu ficava inventando historinhas para ela. Então, juntou essas 3 coisas. O fato de eu ficar criando histórias para minha irmã, que era pequena, o trabalho no Parque do Carmo e o trabalho na Abaçaí. Então, esse foi o contexto que gerou a história. Só como eu falei, esse livro ele foi escrito em 92 e ficou parado. Aí, o ano passado, que eu consegui recurso para editá-lo. Uhum. Adilson, nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e dentro de alguns minutos estaremos de volta. Fiquem aí, pessoal. Quem garante que o que você é o que o outro espera? isso, amigos. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui com o escritor Adilson Marques. Está presente também a sua esposa, a Karina. E também agora nós temos aqui presente, além da professora Guadalupe, que eu não disse no início, a professora Guadalupe Pereira Gomes, né? Pereira Gomes, que é a vice-diretora da Escola Jesuíno de Arruda. Temos agora nesse bloco também o professor Clésio e o meu querido amigo Vladimir, né? Que também, por sinal, é antropólogo, fazendo mestrado em antropologia. Né? E agora você vai ter a oportunidade de conversar com outro antropólogo. Na verdade, eu sou geógrafo, né? Aí fiz mestrado em educação ambiental e o doutorado, uma linha que é chama antropologia do imaginário. Né? Então, eu não cheguei a fazer graduação em antropologia. Né? Adilson, dentro desse percurso, o que te levou a trabalhar com a terceira idade? Olha, em 2006, eu entrei no SESC como animador cultural. E eu trabalhava no SESC Interlagos. E eu estava um pouco cansado de São Paulo. Me desculpa, o que seria exatamente essa função de animador cultural? Animador cultural é quem organiza os eventos. Ah, tá. Então, quem organiza os shows musicais, traz as peças de teatro, os eventos em geral do SESC. Né? Então, é identificado como animador cultural. E eu estava cansado de São Paulo. Eu falei, bem, quando abrir alguma vaga no interior, vou pedir transferência. Normalmente acontece o contrário. O fluxo é pessoas do interior querer ir para a capital. E trabalhar no SESC Pompeia, SESC Vila Mariana, aqueles que tem mais, não tem status, né, na unidade, no SESC. Né? E eu quis fazer o caminho contrário. Falei, não, quando abrir vaga no interior, eu quero pedir transferência. E abriu vaga no SESC de Rio Preto. E para trabalhar com terceira idade. E aí eu fui. Então, assim, eu não tinha na época nenhum conhecimento, nenhum contato com esse público, né? Aí fui para lá, comecei a estudar, conhecer o grupo da terceira idade do SESC e fui me envolvendo. Então, desde 2003 eu trabalho aqui na FESC, né, na Fundação Educacional São Carlos, na UAT, que é a Universidade Aberta da Terceira Idade, com o que eu chamo de gerontagogia, educação para idosos. E que tipo de atividade desenvolvida numa faculdade de terceira idade? Isso é uma curiosidade, certo, pessoal, porque a gente fala, terceira idade, faculdade, o que se desenvolve, qual é o trabalho realizado dentro de uma faculdade de terceira idade? Certo. É, vamos dizer assim, o nome talvez não seja muito adequado, se fosse escola livre da terceira idade, porque não é bem universidade, né? Porque o aluno, ele, aqui no caso nosso aqui de São Carlos, o aluno tem que ter apenas o quarto ano primário para entrar. Ou melhor, ele tem que saber escrever, só isso, né? Então, a gente tem muitos alunos que só tem o quarto ano primário. Então, não seria uma universidade. Por exemplo, na USP tem um programa para terceira idade. Mas o idoso tem que ter, pelo menos, o segundo grau completo. Né? Então, aqui no nosso trabalho da FESC, basta o idoso saber ler e escrever, que ele pode se matricular. E tem várias atividades. Né? Então, tem aula de Tai Chi, tem aula de fisioterapia, tem trabalhos com dança, com música. E a minha área chama Cultura e Memória. Então, dentro dessa área, eu vou bolando atividades e cursos mais diferentes possíveis. Então, desde aula de Esperanto, que é uma língua aí, internacional, neutra, até trabalhos de valorizar a memória do idoso, o trabalho com literatura. Então, nós estamos agora montando, agora na semana que vem, já começa, o grupo de literatura da UAT, que é justamente para o idoso poder passar no papel, né, as suas emoções, sua experiência de vida. Então, dentro dessa área cultura e memória, que é muito ampla, dá para se fazer muita coisa. Veja, Adilson, há um perfil dessas pessoas, porque você falou que começou a trabalhar em 2003, certo? Isso. Nesses quase 10 anos, 10 anos esse ano, um perfil dessas pessoas durante todo esse tempo, o que você sente? Não, Clésio tirou a pergunta da minha boca, eu ia fazer exatamente nesse sentido, viu, Clésio? É exatamente isso. Quais modificações, que a gente sabe que o Estado não tinha uma grande preocupação com a questão do idoso, na necessidade física, na necessidade sentimental, emocional dele, não havia essa preocupação. Qual essa evolução do Estado se preocupando, o que você percebeu nessa tua trajetória? Olha, eu percebi mais, vamos dizer, no perfil do aluno. Né? O aluno, quando entra na UAT, não vou dizer todos, né, mas uma boa parte deles vem em função da solidão, né? Então, sei lá, morreu o esposo, então aquela mulher tá preencheu sozinha. O tempo mesmo. É. Muitos vão por indicação médica. Então o médico fala, olha, vai lá na UAT, lá você vai fazer uma atividade física. Então vem muitos idosos assim, depressivos. E 3 a 4 meses, ele já começa a notar uma mudança muito importante. Todos os trabalhos que são feitos lá são importantes, né? Assim, vou falar um pouco mais do meu. Um dos trabalhos que eu enfatizo na minha área temática é a questão da mente. Trabalhar a questão do pensamento positivo, né, da pessoa ter mais autodomínio das emoções. E a gente usa muito a meditação. Então a gente faz uma prática meditativa com os idosos e é, assim, a receptividade é muito grande, né? Então eles gostam muito de praticar a meditação. E você vê assim, um resultado muito, muito significativo da pessoa que vai lá, muitas vezes é até forçado pela família. O filho pega e leva a mãe na mala, você vai ficar aqui na UAT. Então, no início, ela vai meio resistente. Dali 3, 4 meses, ela se integra no grupo, né? Começa a dançar, começa a cantar, começa a meditar, praticar tai chi e afora. E há uma mudança muito significativa, né? Então, isso é muito evidente, a transformação que o idoso vivencia lá na escola. E a quantidade dessas pessoas vem aumentando significativamente? Você tem observado que quando você começou tinha 4, 5 alunos, hoje você tem 40, 50. E como que essas pessoas vêm com a cabeça? Assim, eu queria saber a cabeça deles, naquela época, e a cabeça deles hoje. A linha de pensamento. Certo. Um dado assim, concreto, mas diria que 95% do público é mulher e 5% homens. Talvez até seja muito, talvez seja menos. Então, a mulher procura mais o espaço do que o homem. Agora, uma coisa interessante, que o trabalho é tão rico, tão significativo, que eles não querem sair da escola. Então, por exemplo, esse ano a UAT vai completar 18 anos de existência. Ela foi criada em 95 aqui na cidade. Onde ela se localiza, Deus? Tem 3 campos. Um na Vila Prado, que é aqui, inclusive perto da escola de vocês. Outro na Vila Nery, no Campo do Rui. E esse ano começou na Santa Paula, uma terceira unidade. Então tem 3 unidades aqui na cidade. E o interessante é assim, nós, como falei, a escola está completando 18 anos agora em 2013. E nós temos alunos que estão lá desde o início. Eles estão há 18 anos na escola. Então o que acontece? Quando foi criado a UAT, era para ser um programa de 2 anos. Então o aluno entrava, durante 2 anos teria lá algumas disciplinas, algumas atividades. No final desses 2 anos, ganharia um diploma e abriria a vaga para outros. Só que isso não acontece. As pessoas continuam. Então, a cada ano vai aumentando o número de alunos, porque está sempre entrando pessoas novas e os antigos só saem quando morrem. E essa dependência, porque acaba se tornando uma dependência para eles, né? A escola? A necessidade da continuidade, né? O fato deles sentirem a necessidade de estar continuando. É, eu não diria como dependência, bem, né? É, nesse aspecto, né? Como mais, faz bem. É, né? Seria mais um ambiente de socialização. Isso, né? Isso. Então, a questão da socialização. A escola suporta isso? Eu digo, a estrutura da escola, uma vez que ela tinha sido pensada para 2 anos, ela consegue manter esse ritmo? Consegue. Então, a gente vai fazendo sempre transformações. Então, hoje em dia, tem oficinas, tem grupos artísticos, tem uma série de coisas que não tinha quando entrei em 2003, justamente para poder abarcar esse público que a cada ano cresce, né? Então, é necessário, né, tá se adaptando à realidade que vai surgindo a cada ano. Mas, felizmente, até o momento, a escola tem dado conta, assim, ainda tem vaga, se eu não me engano. Acho que até o final da semana, agora estou em dúvida, mas eu acho que é possível, talvez, alunos entrarem na escola. Então, os nossos ouvintes aí aproveitem. Corram lá enquanto tem vaga, para que vocês possam usufruir desse programa que eu estou percebendo que é bastante importante. E assim, eu não sei hoje em dia, mas até alguns anos atrás, a única experiência pública era de São Carlos. Não, não, não, não havia sabia no Brasil nem outro município que tinha um programa similar a esse. Pode ser que agora já tenha em outros municípios, né? Porque assim, havia muita experiência das universidades. Então, universidades públicas ou particulares montavam trabalhos para a terceira idade. Mas uma prefeitura, durante muito tempo, só São Carlos era referência. Adilson, nós vamos fazer mais um intervalo musical. Dentro de alguns minutos estaremos de volta, amigos. Os alunos para participar daquele concurso do Banco Santander, né, que era no início mais do banco, que era o talento da maturidade. Então, eu pedia para os alunos fazerem textos, a gente lia, comentava, ajudava a corrigir, e eles se inscreviam. Quando chegou em 2008, eu resolvi propor uma oficina de criação de textos literários. Então, foi a primeira experiência que a gente fez com essa oficina, né? Então, vamos dizer, o semestre todo eles iam somente trabalhar em cima de textos, que antes era esporádico em outras aulas, né? E no primeiro ano, nós tivemos um aluno premiado. Então, inclusive um aluno que mora na Vila Prado, ele escreveu um texto, participou do concurso e foi premiado. Então foram, eu não lembro agora, cento e tantos mil textos que foram encaminhados lá para o concurso, e o dele foi premiado, ganhou R$7.000 na época. E aquilo meio que motivou os alunos a querer continuar. E aí então, 2009, 2010, nas oficinas, foram muitos textos foram sendo criados. E aí com o material eu pensei, vamos tentar fazer um livro. Na época a escola não tinha recurso para bancar um livro. E eu falei com os alunos, falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu orcei, né, era R$3.000 para o livro. Eu falei, olha, eu entro com metade, 50%, e vocês do outro com 50%. Falei, são 30 alunos, cada um dá R$50 e a gente faz o livro. Então nós fizemos o livro por conta. Fizemos o livro, lançamos em 2010, e o livro acabou tendo uma repercussão aí até interessante na cidade. Porque cada aluno ganhou para distribuir, né? E eu fiz um lançamento no Sesc, e o Dagoberto estava presente. Foi quando ele conheceu o livro, e ele gostou das histórias, porque o idoso ele escreve muito sobre a sua própria experiência de vida, né? Então tinha relatos sobre o bonde no passado, sobre a praça em frente à catedral. E o Dagoberto se encantou com os textos e montou um espetáculo cênico a partir disso. E em 2011 ele fez então o lançamento do espetáculo. Então em 2011, 2012, esse espetáculo acabou sendo apresentado em vários lugares. Então no Sesc, no Museu da Ciência, na própria escola. Isso foi motivando os alunos e a gente conseguiu agora em 2013 criar o que eu falei, né, o grupo de literatura da UAT. Então a partir desse ano a gente vai ter um grupo para poder se reunir toda semana e conversando, escrevendo, trazendo convidados. Inclusive na terça-feira que vem o convidado vai ser o Marco Bala e o Garrincha. Que o Garrincha é um compositor aqui da cidade e o Marco Bala é um autor, né, que escreve sobre a memória da cidade. E eles montaram um espetáculo que chama Passeio Literário e Musical pela Memória de São Carlos. Então a gente vai abrir o grupo de literatura com essa apresentação do Marco Bala e do Garrincha. E a ideia é todo mês levar um escritor ou alguém para trocar ideia com os idosos escritores lá da UAT. Adilson, você nos disse aí que é muito difícil a sua vida por enquanto porque você que está bancando tudo. Com relação à publicação literária e as facilidades e dificuldades que são encontradas aqui no Brasil, a sua opinião a respeito? Então, no caso dos meus livros em particular, eu já tentei enviar para algumas editoras, mas não houve interesse. Porque assim, a editora visa o lucro, então um autor que é rentável, né, interessa publicar. Para aquele que não é, a editora deixa de lado. Então em 2003 eu consegui juntar um dinheiro e publiquei meu primeiro livro. Aí claro, vamos dizer que o custo unitário seja R$5, vou vender por 15, 20. Acabo vendendo além do valor para poder fazer um capital para lançar os próximos. Então acabou sendo essa sequência. Então pegava o dinheiro de um livro e investia no seguinte. E assim foi o processo. Então todos os livros foram feitos dessa forma. Então é livro de autor, né? E qual a razão dessa dificuldade, desse não investimento, haja visto que nós temos no país muitos bons autores, inclusive você, tá? É um excelente escritor e autor, que não tem a oportunidade de estar entrando no mercado. Por que será que isso acontece? Será que o Brasil ainda está naquela época de não investir em cultura, não investir em coisas boas, ou eles só estão, como você disse mesmo, assim como acontece na música e em outros ramos, de só investir em coisas que tenham o lucro imediato? Tem os dois aspectos, vamos dizer assim. Na questão, vamos dizer, de uma editora comercial, ela avalia que o livro não tem um retorno que ela gostaria, então ela não publica. O meu trabalho de pesquisa, ele não é feito dentro da universidade, né? Então, essas pesquisas que eu faço sobre espiritualidade, eu faço por conta. Eu procuro usar um rigor com os acadêmicos, científico, mas eles é não, feito... não são tidos como um livro... pesquisa científica? Isso. Não, sim, não acadêmica. Tá. Né? Então, por exemplo, eu não vou conseguir dinheiro da FAPESP, da CAPES, para publicar um livro. Porque, por exemplo, um professor da universidade, ele faz um livro. A CAPES, a FAPESP, dá dinheiro. E ele vai numa editora, ele fala, eu quero fazer 5.000 exemplares desse livro. Pega o dinheiro do órgão de fomento de pesquisa e paga. Depois ele pega e distribui os livros. Eu não tenho esse recurso. Se um dia eu passar no concurso público, quem sabe eu consiga também usar esse tipo de fonte, né, para bancar os livros. Mas assim, hoje em dia eu estou super tranquilo. No começo eu me via como vítima, né? Ah, sou injustiçado, tá. Hoje em dia não tô nem aí. Agora tá fluindo, então acho que importa. É, isso é a indústria cultural. É, exato. E dentre as linhas que você escreve, qual você percebe que tem mais saída, mais interesse do público em adquirir? Então, no momento são os livros espiritualistas, né? Que também é o que tem mais livros. Eu imagino, talvez uns 20 já, 20 títulos, né? E aí entra um outro problema, que, por exemplo, como eu falei para vocês, eu criei essa técnica, né, que eu chamo de espiritologia. Então, eu procuro um médium, converso com ele, falo, você tem interesse em dar uma entrevista, ou o espírito que se manifesta através de você pode dar uma entrevista e tal. Quando há o acordo, né, então vou lá, entrevisto, depois transcrevo, né, uso a minha pesquisa assim. Mas isso não é, vamos dizer, espiritismo, não é Umbanda. Então, as editoras religiosas são muito, muito especializadas. Então, já procurei editoras espíritas. Eles analisam o livro e falam, olha, teu livro não é espírita, então a gente não vai publicar. Né? Aí, até para vender, aqui tem a livraria espírita. Já levei livros lá, eles analisam e falam, teu livro não é espírita, então a gente não vai vender. Então, acaba restringindo a divulgação do livro. Mas, mesmo assim, eu costumo fazer 1.000 exemplares de cada título. E eu vendo mais ou menos, em média, uns 200 exemplares aqui em São Carlos. Então, já tem, vamos dizer, um público que acompanha e compra meus livros. E mais uns 800 eu vendo fora do estado. Então, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Campo Grande, Mato Grosso. Já tem alguns grupos, né, que acompanham meu trabalho e sempre compram. Parece que é uma tendência, né, para os autores, né? Isso na música também, né, nas artes, eu acho até positivo. Não, porque com quebra aquele a ditadura das editoras, né? Bem, uma coisa que eu faço sempre, assim, eu lanço o livro e eu falo assim, eu uso a técnica do Chico Mendes, que é do empate. Então, vamos lá, editei lá uns exemplares, custou 5.000 reais, eu vou vendendo até recuperar 5.000 reais. Então, recuperei 5.000 reais, já estou satisfeito, né? Não perdi dinheiro, tá bom. Aí eu pego e disponibilizo na internet, como e-book. Então, todos os meus livros estão disponíveis de graça também. E isso não impede a venda. Porque tem pessoas que não conseguem ler na internet. Ela quer o livro de papel, para poder levar para cá, para lá e tal. Então, o fato do livro estar disponível de graça na internet, não impede que sempre tenha pessoas interessadas em comprar. Né? Isso não é um empecilho para a venda. Adilson, nós vamos fazer mais um intervalo e voltaremos já já. Thank you. Você acha que também é positivo, né? A minha curiosidade CDs, a partir do momento que disponibilizava via internet, deixavam de ser vendidas. E essa a tua fala acaba contradizendo a ideia que eu tinha a respeito disso, tanto com relação a livros e publicações de músicas, né, e outras composições. Por exemplo, os meus primeiros livros estão esgotados, mas sempre tem pessoas que pedem. Ah, eu vi na internet e tal, tem como... Eu queria comprar o impresso. O impresso está esgotado. E você não tem intenção de reedição? Então, acho que agora eu vou começar a reeditar. Por exemplo, esse Educação Após a Morte já teve 3 edições. Em 2003 foi a primeira edição, depois eu relancei em 2009 e relancei em 2011. Já esgotou. Então vai... Não tem um planejamento muito lógico, né? A coisa vai meio que no fluxo. Então, vamos dizer, entrou um capital. Aí eu avalio se é mais interessante lançar um inédito ou relançar um que está tendo procura. Então eu vou avaliando e vou publicando, né? Mas sempre isso, quer dizer, a venda de um livro paga o outro. Eu estou com um livro pronto, chama Educação e Espiritualidade. Eu estou aguardando entrar dinheiro para lançá-lo. Agora quem sabe se alguma editora quiser lançar, né? Agiliza o processo. Bem-vinda, é. Não vamos ser contra. Você disse que os seus livros eles estão disponíveis na internet. Tem algum site específico? Tem. Pode passar pra gente, por favor? Claro. Tem um portal chamado Scribd, que é onde o pessoal coloca texto. Então o nosso chama é www.scribd.com/homespiritualis. Ou se for no Google jogar lá homespiritualis, vai aparecer que tem um canal de vídeo, tem um canal de textos. Então eu falei, várias entrevistas que eu fiz foram gravadas em vídeo. Então tem o médium incorporando, tem o espírito lá, o suposto espírito falando. Então esse material também tá disponível na internet. Então se jogar Homo Spiritualis no Google, vai aparecer muita referência. Aí entra no canal de texto, entra no canal de vídeo, dá para acessar bastante coisa. E esses seus livros que estão disponíveis, você disse que está vendendo um pouquinho aqui, vende mais para fora. Você tem um site específico onde você faz a venda desses livros ou é contato por algum meio eletrônico? Isso, o pessoal manda um e-mail para mim. Ó, eu queria tal livro. Tem. Aí eu falo pra pessoa, né? O valor, tudo. A pessoa deposita o valor na minha conta e eu mando o livro por impresso registro módico. Que é um esquema bem tranquilo, você pode mandar livros, né? E sai barato. Então, não custa nem R$5, você manda pelo correio. Tem um site específico assim. Pra venda. Só que você montou aquele site e tem todos os seus títulos. Então, lá ainda não. Um rapaz se ofereceu para fazer isso para mim. É legal cobrar ele em público, né? Então, ele prometeu que ia fazer um site de venda para colocar os livros lá disponíveis. Ainda não fez. Então, já estou cobrando aqui para ele agilizar o processo. Porque seria legal você ter uma referência assim, para as pessoas poderem estar não, com certeza. Buscando, assim, de repente entrando, fazendo compra, tudo... Então, esse próprio Scribd, por exemplo, ele tem opção de venda. Às vezes eu fico meio tentado, né? Porque você pode, por exemplo, é em dólar. Então, você define um preço por livro. Aí a pessoa pode comprar no cartão de crédito, pode comprar aquele outro... Tem outro sistema agora, fugiu o nome? PagSeguro. Isso, é. A pessoa compra, aí ela teria acesso ao e-book. Então, não é o impresso, é o e-book. Mas eu fico pensando... Acho que o e-book eu vou deixar livre por enquanto, não vou... Quer dizer, por enquanto não, para sempre, eu não vou... Tem um texto lá que eu falo sobre ensino religioso, já tem quase 30 mil acessos. Aí, às vezes, dá aquela coisa, né? Pô, 30 mil acessos, tá tendo procura, né? Vamos comprar pelo menos um real cada um. Mas está disponível de graça. É porque indo nessa linha aí que a Guadalupe falou agora mesmo, que ela não sabia que havia essa interação, a internet, essas coisas. Nós temos, assim, exemplos recentes de gente que colocou vídeo, música na internet e que, de repente, estourou. Um exemplo é aquele chinês lá, que coreano, chinês? Coreano, que colocou a música dele e em 2, 3 dias teve mais de alguns milhões de acessos. Deu pau? Não. Estourou o tempo. Não. É que nós ficamos curiosos sobre essa técnica de meditação que você tem. E gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre, né? Porque você trabalha isso com os idosos, né? Isso. E dá um exemplo, se haveria a possibilidade de a gente fazer uma sessão de meditação. Vamos fazer agora, todo mundo dorme. Isso. Então, vamos fazer então uma prática. Eu chamo de terapia vibracional integrativa. São técnicas de meditação e relaxamento que eu uso para realmente trabalhar a mente, as emoções, parto do pressuposto que as doenças físicas, elas são psicossomáticas, ou seja, elas são criadas em função dos pensamentos e sentimentos. Então a meditação também acaba sendo um trabalho de cura. Eu estou precisando. Ótimo, então vamos fazer. Então, eu só vou pedir para os espectadores, quem estiver em casa, faz. Então, senta, relaxa. Quem estiver dirigindo, não faça. Então, eu vou pedir para todo mundo ficar numa posição confortável na cadeira, descruza as pernas. As mãos podem ficar apoiadas nas pernas, sempre com a palma para cima. Eu vou conduzir então. Feche os olhos. Faça uma respiração profunda. Inspirando lentamente pelo nariz. Solte o ar lentamente. E procure agora, nesse momento, prestar atenção somente na respiração. O ar entrando e saindo. E de acordo com a tua crença, sua religião, mentalize o mestre da sua religião, Jesus, Maria, Buda, Krishna, e das mãos desse mestre saindo uma luz dourada. Essa luz dourada entra pelo topo da sua cabeça e vai descendo, percorrendo todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Essa luz dourada vai limpando e purificando cada célula do seu corpo. Vai queimando os pensamentos negativos. Vai queimando sentimentos de mágoas, tristezas. Renovando completamente seu corpo físico, sua mente e suas emoções. Sinta essa luz dourada que percorre todo o seu corpo. Aquecendo, relaxando, curando. E perceba agora que essa energia, após te deixar pleno, começa a sair pelas suas mãos. Sinta as mãos aquecendo, formigando. Essa energia de paz, de cura, de amor, vai se expandindo, formando uma grande bola de luz dourada. E perceba que as bolas vão se juntando. De nós que estamos aqui no estúdio e também dos espectadores que estão acompanhando esse processo. Se formando uma grande bola de luz que envolve toda a cidade de São Carlos. E nós vamos ofertar agora essa bola para todas as pessoas que estão internados nos hospitais de tratamento, crianças, jovens, adultos, idosos, também para os animais, que estão nas ruas, no parque ecológico, levando até eles essa vibração positiva, amorosa, saudável.